depois de serem tirados do Vale Sinistro e de marcharem por um bom tempo, Camilo e os demais espíritos suicidas puderam distinguir no horizonte, ainda afastado, uma imponente fortaleza. A região era triste e desolada, envolvida em neblinas. Não pude notar de início nenhuma vegetação nem sinais de habitantes. Apenas longas planícies brancas e, ao fundo, muralhas ameaçadoras, lembrando os velhos castelos medievais. Além disso, um detalhe que não me sai da lembrança: meia dúzia de torres impressionantes. Mal posso acreditar que cheguei. Não vejo a hora de tomar um bom banho e ser devidamente atendido pelos médicos. O que será que nos espera além dessas estranhas fronteiras? Seja como for, quero apenas ficar sozinho. Nesta fortaleza apavorante? Não duraria um só segundo. Morreria pela segunda vez, dominado pelos mesmos motivos: medo e covardia. Ora, deixe-me em paz! Algo escrito na entrada: Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional. Ao entrar, notaram a presença de numerosos militares. Soldados bem semelhantes aos lanceiros egípcios e hindus que já os acompanhavam. Sobre o portal da torre principal, lia-se outra inscrição misteriosa: Torre de Vigia. A angústia tomou conta dos pensamentos de Camilo. Onde estamos? Voltaremos a Portugal? Viajaremos através de algum país desconhecido? Jamais vi em toda a Europa fortaleza tão nobre quanto esta. Qual será a finalidade de sua existência? E agora, ao entrar na cidade, tudo torna-se ainda mais estranho. Há um intenso movimento de pessoas. A neve cobre a paisagem, mas, incrível, não faz frio. E o sol? Ah, o sol! Por que tão tímido em meio à cerração? Está lembrado, Camilo. Os edifícios eram magníficos, no formoso estilo português clássico. Indivíduos atarefados neles entravam e saíam em intensa movimentação, todos trajando longos aventais brancos. E como esquecer tão fantástica paisagem urbana? Prédios, ministérios públicos, departamentos, nobres casas residenciais também alinhavam-se graciosas, traçando ruas artísticas laqueadas de branco, como se fossem asfaltadas pela neve. Foi então que, à frente de um dos edifícios, nosso comboio parou. Podem descer e encaminhar-se ao pátio central. Departamento de Vigilância. Seção de reconhecimento e matrícula. De agora em diante, estão sob a tutela direta de uma das nossas mais importantes agremiações. Uma associação pertencente à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Por aqui, por favor. Reúnam-se agora em grupos de 10. Nossos funcionários vão registrá-los e, antes de tudo, que fique bem claro: aqui deixarão a identidade terrena, as razões que os levaram ao suicídio, bem como o gênero dele e o local onde foram sepultados. E quanto àqueles que não estão em condições de falar? O chefe da expedição será responsável por isso. Mais alguma pergunta? Estamos todos exaustos. E somos centenas, talvez mais. Quanto tempo iremos permanecer na fila de registro? No máximo, 30 minutos. Incrível. Mas era o que ocorria. As respostas dos pacientes eram gravadas em discos especiais, como se fossem álbuns animados de cenas e movimentos. Por intermédio de aparelhos magnéticos, esses álbuns registravam as suas identidades. Depois, reproduziam o som da voz e a imagem dos recém-chegados. Exatamente como os discos e os filmes da Terra, porém, de modo bem mais veloz e sofisticado. Minutos depois, já estávamos todos, ainda em grupos de 10, retornando dos gabinetes. Naquele instante, lembrei-me de que durante muito tempo perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado. Não adianta procurar ao redor, Visconde Camilo. Elas se foram, todas, inclusive as prestativas enfermeiras. Os regulamentos impõem a necessidade de separar as mulheres de seus companheiros de desventura. Logo à chegada, imediatamente após a matrícula, todas estarão sob os cuidados de nossas funcionárias. Apenas enfermeiros homens? Nem tudo é perfeito. É uma das leis mais importantes da colônia correcional, Sr. Camilo. Desde que aqui ingressam, todos os homens são separados do elemento feminino. Agora, quero acompanhar-me até as viaturas. As viaturas eram leves e graciosas, como ligeiros e confortáveis trenós. Uma hora depois... Chegamos. Podem sair da carruagem. Departamento hospitalar. Até que enfim. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Qual dos dois caminhos escolhe? Chego a ficar impressionado com o seu senso de humor, Sr. Camilo. Silêncio, senhores. Estamos num hospital. Podem seguir em frente. Camilo ingressou no imenso parque ajardinado do Hospital Matriz, surpreendido pelos amplos edifícios de rara beleza. Seus pensamentos refletiram naquele momento as vibrações emanadas pelo frondoso recanto. Louvada seja Maria de Nazaré. Para quem, como eu, angustiado e desprezível, procede do Vale Sinistro, esse lugar é a suprema esperança de redenção. Como podem notar, ao contrário do manicômio e do isolamento, não há muros neste hospital. Apenas as árvores e as rosas são as suas barreiras naturais. Por ali, por favor. Acompanhe-me pelas escadas, senhores. Dois jovens atenciosos com trajes indianos receberam Camilo e seus companheiros. Muito bem, estão entregues. Boa sorte a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado, instrutor. Amigos, meu nome é Romeu. Este é Alceste. Somos assistentes do diretor do departamento. Vamos entrar? Organizem-se novamente em grupos. 10 à direita, 10 à esquerda. Vamos levá-los aos seus dormitórios. Mal posso acreditar. Lençóis limpos, um leito confortável, vista para o jardim. Convém lembrar que uma lareira também aquecia o recinto. E acima dela, suspenso na parede, um quadro fascinante, luminoso, da Virgem de Nazaré, pintado em estilo e cores jamais vistos na Terra. Acredito que agora, mais do que nunca, todos queiram tomar um bom banho e vestir novas roupas. Estou certo? Ah, sim, claro. Depois do banho, todos nós, trajados com vestuário hospitalar, fomos alimentados nos próprios leitos. Tomem logo o caldo antes que esfrie, meus amigos. Minha nossa! Sinto o sabor da sopa de legumes que mamãe fazia. Quanta modéstia para um visconde. Pois eu sinto o gosto do carneiro assado que eu comia nas refeições familiares. De fato, enquanto faziam a refeição, era o lar paterno que retornava às suas lembranças. As reuniões de família, a mesa da ceia, o doce vulto de suas mães servindo-os, a figura austera do pai à cabeceira. Vejo que todos estão confortáveis, limpos e bem alimentados. Meus parabéns pelo dedicado serviço, Romeu e Alceste. Obrigado, Dr. Carlos. Desculpe-me, não me apresentei. Sou Carlos de Canalejas e esse é meu filho, Roberto. Iremos acompanhá-los durante toda a sua hospitalização. Meu pai e eu somos responsáveis por esta enfermaria. Estaremos sempre aqui para prestar-lhes assistência. Estes pobres espíritos ainda se encontram bastante debilitados. Necessitam de repouso. É como está o travesseiro. Muito alto? Deixe-me ajudá-lo. Esse aqui está tremendo. Alceste, providencie outro cobertor para o leito número 7. Repousem sem receio, meus amigos. São todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Dormimos por longas horas de sono profundo. De algum modo, ao despertar, senti meu raciocínio mais claro, compreendendo um pouco mais as circunstâncias em que me encontrava. Porém, meus pensamentos não eram apenas positivos. Oh, Senhor! Quanto desgosto, remorso, medo! Agora tenho senso do que cometi. Posso refletir com maior serenidade sobre aquele ato brutal de suicídio. E isso não me conforta, pelo contrário, deixa-me ainda mais envergonhado. Não tenho o direito de estar aqui, tolerado pela bondade suprema dos verdadeiros filhos de Deus. Não, não é possível que eu tenha morrido. O suicídio não me matou. Continuo vivo e bem vivo. E a mesma sensação invadiu os pensamentos dos outros pacientes. O temor e o pesar inconsolável tomaram conta do semblante desfigurado deles, enquanto sofriam os reflexos físicos dos ferimentos que provocaram. Meu ouvido dói demais. O que eu fui fazer, meu Deus? Minha cabeça. Não suporto mais tanta dor. Meu pescoço está inchado. Eu quero respirar. Estou sem ar. Enfermeiro, meu estômago. Ajude-me, pelo amor da Virgem Maria. O sangue não para de sair dos meus pulsos. Não consigo sentir os braços. Será que estou paralítico? De repente, um dos enfermos quebrou o silêncio da meditação em que todos mergulhavam os pensamentos. Seus grandes olhos negros fitaram os companheiros com firmeza. Cheguei à conclusão de que... a melhor coisa a fazer é pedirmos proteção a Deus com resignação. Para nada valeu o suicídio, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. E quem é você, desgraçado da cabeleira desgrenhada e olhar alucinado? O dono da verdade tem nome? Seu nome é Mário Sobral. Está conosco nos importunando desde que habitávamos a caverna do Vale Sinistro. Continue, Mário. Expresse os seus pensamentos, já que agora é capaz de fazê-lo com um pouco mais de educação. Obrigado pela atenção, Sr. Camilo. Acredito que tanta revolta e tanta insensatez não nos trouxeram nada, a não ser o agravo das nossas desgraças. Por aí podemos ver que escolhemos caminhos errados para os nossos destinos. É inegável que somos todos subordinados a uma direção maior, independentemente da nossa vontade. Eu não sei bem se morri, mas sinceramente, eu creio que não. Continue, Mário. Estamos ouvindo. Só não sei até quando. A senhora, minha mãe, era uma pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas devota à crença e ao respeito a Deus. Em nossas reuniões ao pé da lareira, ela sempre afirmava: meus filhos queridos, todas as criaturas trazem uma alma imortal criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo. E um dia daremos conta dessa alma ao Criador. Concordo, amigo Sobral. Também jamais duvidei da existência de Deus. Pois é, caro Jerônimo. Mas para minha infelicidade, eu não dei importância à sabedoria materna. Envolvi-me nos desvios das paixões mundanas, cursei a Universidade de Coimbra, mas de lá não saí um sábio, e sim um boêmio, um rico e inconsequente boêmio de Lisboa. Mesmo assim, minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença que tanto tentou derramar em minha alma rebelde. Pois então não era propriamente ateu, embora também não fosse um santo. O que essa história nos traz de surpreendente? Ou será que existe algum santo entre nós, hein? Hoje, passado tantos anos e depois de tanto sofrimento, convenço-me de que minha mãe sempre teve razão. Eu devo possuir uma alma realmente imortal. Eu já vi homens escaparem de um tiro de revólver e se restabelecerem, curarem-se até da ingestão de venenos, mas não se escapa de uma forca como a que me destinei. E se eu estou aqui, e se sofri tudo quanto eu sofri sem conseguir destruir dentro de mim as forças da vida, é porque eu sou imortal. Também tenho a mesma crença. Admiro a lógica dos seus pensamentos, Mário. Jerônimo, o que mais compartilhava das ideias de Mário, era um português de bigodes fartos, sujeito impaciente, pretensioso, o mais revoltado de todos. Por obra do destino, era também meu vizinho de leito. Seu ferimento no ouvido direito, sangrando constantemente, me causava infinito mal-estar. Quanto mais prestava atenção em sua figura, mais lembrava-me de que eu tinha uma ferida idêntica, o que era torturante. E se eu sou imortal, caros amigos, é porque eu possuo uma alma. Isso sim faz sentido. O corpo humano não é imortal, pois ele se consome no túmulo. E se eu possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é porque ela proveio de Deus, que foi e será sempre eterno. Perdoa-me. Perdoa-me, o senhor existe. Minha mãe dizia a verdade, e eu sempre a renegá-la com meus atos, meu descaso, minhas paixões. Agora é chegada a hora de prestar contas da minha alma. E eu não tenho nada a dizer a Deus, senão que minhas paixões a desgraçaram. Fui. Isto é, sou. Eu sou, afinal não morri, muito impaciente, nervoso e inconformado desde a juventude. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão. Por isso mesmo, certamente, quando deparei-me com a ruína dos meus negócios comerciais... Que tipo de negócios, cristão desgarrado? Fui importador e exportador de vinhos. Preso a dívida sem solução, surpreendido por irremediável falência, acusado por amigos e familiares como o único responsável pelo fracasso. A situação piorava a cada dia. Então, abatido pelo que poderia acontecer à minha família, a qual habituei a excessivo luxo e que mesmo assim me culpava pela situação, fraquejei. Foi quando tentei abandonar a tudo, a todos e a mim mesmo. Suicidei-me com um tiro no ouvido. Mero engano, meus amigos. Mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte. E perdi de vista minha esposa e filhos, o que tem me causado sofrimento ainda maior. É uma lástima. Caí nas trevas da desgraça. Esqueci-me de que o respeito a Deus, a família, o dever, seria o objetivo sagrado a atingir. Afinal, eu recebi bons princípios de moral em casa. Jovem, sedutor, inteligente, culto, a vaidade tomou conta de mim. E eu passei a cultivar o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores, repletos de prazeres carnais. Prazeres carnais. Não seria redundância ou pleonasmo para os mais letrados? Poupe-nos dos comentários infames, senhor Camilo. Estou até gostando da narrativa. A convivência na universidade fez de mim um arrogante, um tolo, cujas únicas preocupações eram com a autoconfiança, o sucesso, a imagem que todos tinham da minha pessoa. Eu queria ser sempre o centro das atenções, protagonizando situações ridículas. Por vezes escandalosas. Me chego até a imaginá-las. Quando me dei conta, eu já estava preso aos vícios das paixões deprimentes, de onde não se tem mais volta. Eu procurei a própria morte na forca, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir na presença daquele que é o meu Criador. Perdoe-me, meu Deus. Eu me arrependo. Perdi-me diante de ti, ó Pai, à frente da paixão desesperada que eu nutri por Eulina. Eulina. Enfim, uma personagem feminina. Quem era ou ainda é Eulina, caro Mário Sobral? Mário, então, passou a reviver com intensidade os momentos finais de sua existência terrestre. Ele voltou no tempo, como se a última cena de sua vida passasse à frente de seus olhos e dos demais enfermos, que permaneciam atentos, curiosos. Eulina! Hã? Eulina! Você não vale sequer o pão que eu forneço para matar sua fome! Mário! Como entrou aqui? Mesmo assim, eu te amo. Acima de todas as conveniências, até mesmo da própria honra! Mulher falsa! Malvada! Toma! Toma! Alguém me ajude! Mas eu consegui ser pior. Casado com uma esposa nobre e digna, pai de três inocentes criancinhas a quem devo amor e proteção, eu abandonei a todos por você, Eulina. Ah, Eulina, como você é linda! Afaste-se! Saia daqui, Mário! Você não me ama. E depois de me envolver, explorar meu dinheiro e meu coração, abandonou-me na miséria, na ingratidão, trocou-me por aquele brasileiro, seu compatriota, que a seduziu! Sim, um homem muito mais rico. Poderoso, alguém que pode me oferecer muito mais do que suas migalhas. Eu não posso te perder, Eulina. Se quiser, eu rastejo aos seus pés, Eulina. Suma, suma daqui. Desapareça da minha vida. Eu nunca te amei e jamais vou te amar. Tenha menos compaixão. Volte pra mim. Nós podemos fazer as pazes. Impossível. Eu estou de malas prontas para o Brasil. Não, Eulina. Não faça isso comigo. Você não pode ser de mais ninguém. De mais ninguém. Eu te mato. Eu te mato, Eulina. Está me sufocando, Mário. Agora. Eu não consigo respirar. A cena terrível ainda permaneceu registrada por alguns instantes nas mentes dos enfermos. Mário parou, sufocado em estranhas convulsões, para depois prosseguir. Sim, meus caros. Eu matei Eulina. Estrangulei-a com minhas próprias mãos. E quando eu vi o crime abominável que eu cometi, apenas um recurso veio me acudir. Rápido, como um impulso obsessor, eu só poderia escapar das consequências pelo suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, eu já bati uma porta. Abra! Eu rasguei os lençóis da desgraçada. Abra essa porta! E aventurei-me numa fica existente na cozinha. Forma pouco poética de um amante morrer. Mas e quanto a Vossa Excelência, senhor professor Belarmino de Queiroz, que desejou morrer de forma tão elegante? Por acaso foi movido pelo amor de alguma senhora inglesa, loira e bela? Lembre-se de que portugueses ilustres como Vossa Excelência vêm demonstrando preferência por amar damas inglesas. Ah, meu amigo Camilo, que temperamento difícil. Sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava, ofendia Belarmino com suas indiretas, por vezes, até diretas demais. O elegante doutor português, honorificado por várias universidades, era alto e muito magro. Homem rico, viajado, professor de dialética, filosofia e matemática. Falava diversas línguas. E isso irritava Camilo, que o via como orgulhoso e prepotente. Não fui jamais dado a namoros. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados? Minhas convicções convenceram-me de que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Fui, sim, um estudioso. Assim sendo, não me sobravam horas para cultivar amor pelas damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade assim o é. Desculpe-me, Sr. Belarmino, mas isso é um absurdo. Impossível não haver passado ao menos alguns momentos felizes na vida terrena. A bem da verdade, caro Jerônimo, só no ambiente do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível junto à minha mãe, que partilhava de minhas ideias. Portanto, Visconde Botelho, o motivo da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso. Foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente debilitado, franzino, um triste sonhador. Vi aos poucos a tuberculose invadir meu organismo. Um mal hereditário que não consegui combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer pela moléstia incurável. Morrer era solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta. Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, mas com o devido respeito, considero um pecado abominável o homem não aceitar a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma. Como e por que então se revoltou contra as circunstâncias naturais da vida humana a ponto de confessar que desejou morrer, senhor Jerônimo Silveira? Se fosse eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança que me desorientasse e tentasse me matar, seria fato aceitável pela minha filosofia. Mas os senhores, crentes na paternidade de um Deus criador, caírem no desespero e revoltarem-se contra a lei do Pai, que proíbe a infração do suicídio, é argumento que não consigo admitir. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere vossa filosofia para o que se passa? Nada! Não sugere coisa alguma! Continuo na mesma! Não consegui morrer! Fale-nos então sobre o senhor, meu caro Camilo. Noto que há muito tempo aprecia observar-nos, mas nada fala sobre a sua pessoa, que nos parece tão interessante. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto. Desça do seu pedestal de orgulho e venha dizer algo sobre a sua majestosa superioridade.